5, subjetor, curva esquerda na proa 085. Voo estabilizado. A esquerda na 085, reportarei estabilizado, voo 1255. Controle, o azul 2759, mantendo proa 265, para evitar formações. Pequeno desvio. Gente, o chalé 6141, controle. 6141. Setor é para sequenciamento, curva direita na proa 240, limite magnética 110 de cima. Controle, o chalé 6141. Prossiga. Estamos na sua escuta, atingindo 050 na Ponte Pelô. Ativo, autorizado, descida até 4.000 pés, ajuste na 03, está sob vetor para sequenciamento, direita na proa 240. Direita 240, sob vetor, descendo para 4.000. 4.000 ou 40? 4.000 pés, 1.013 ajuste. Chalé 041, inicia redução de velocidade para 1.809. 1.809, estabilizado no ILS, iniciando redução, 6.315. 6.315, controle Salvador, frequência 1.18, decimal 95. 5, assina aproximação, aguardando pista livre. Chute de altímetro no 0 no 3. A sua escuta com 1.3, 1.3 no 5. 3 azul, 275 lares. 1.288.135.3, confirma? Estimativo 1.25 decimal 3. 1.25 decimal 3, azul 2759, bom domingo, senhor. 5.5 autorizado, até 2.000 pés, 1.13. Até 2.000, 2.3, bom, 2. Chalé 6226, no solo 28, ao livrar a pista, controle solo na frequência 121, decimal 9. Livra, 1209, 6226. Chalé 6141, no curva esquerda na proa 200, limite ao lote. Esquerda 200, limite ao lote, chalé botão. Negativo, chalé 6315, negativo, chuva sobre o campo, negativo, pista molhada. Gente, obrigado, 6315. Sou em Salvador, muito bom, boa tarde, o azul 2788, direção do Índia, pronto. Azul 2788, mantenha o ponto de espera da 10. Ela tem passado no 0, 272. Chalé 6315, prato avançado, autorizado pouso, pista no 0, vento no 60 graus, 099. Ativo, pouso autorizado, pista no 0, chalé 6315. Patrulha para o localizador esquerda, zona pro 130, informe estabilizado. Desça para 2.000 pés, 1.013 ajuste. Desça para 2.000 pés, autorizado, 1.013, informe estabilizado. Esquerda 130, descendo 2.000 pés, para estabilizado. Caso 2788, teria condições de decolar assim que autorizado pela torre? Temos um Boeing da Gol a 10 milhas da cabeceira 1-0. Afirmo, controle e palácio, 7-8. Gente, 8-2-7-8-8, autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Autorizado a alinhar e manter pistão 1-0. Canar 6315 no solo 319 para a pista, chame controle Salvador na frequência 121.9. 319, Canar 6315 ali. Autorizado decolagem, pistão 0, vento 150 graus, 099. Decolagem autorizada, emissão 2788. Também 141 no complete LS, chame a torre 18.95, 141. 2895, 141. Estabilizou o bom, 255. Torre Salvador, chané 6141, estabilizado no localizador, estamos a 6.5 milhas do Marca 2.0. Chané 6141 continua a aproximação, número 2 para pouso, estona 0, aeronave que o precede é o Boeing da Gol, aproximadamente 3 milhas da cabeceira. Chané 6141. Gol no 255. 1.40 graus, 099. Torre Salvador, gol no 255. 1.255 autorizado, pouso, estona 0, vento 1.40 graus, 099. Autorizado por 1-0, Bono 255. Azul 2788, decolado 33, chame controle Salvador na frequência 119, decimal 80. 1980, Azul 2788. Controle Salvador, muito boa, o Azul 2788 decolou na Momo. Deixa eu sair da Momo, vigilância 2788. Ok, a gente não consegue compensação até 15 Delta Mike Echo acima do 110, é para manter 3.000? Autorizado a ascensão. Muito grato, autorizado a ascensão Azul 2788. Bono 255, no solo. Aos 35, olhos da ficha, chame controle solo na frequência 121, decimal 9. Olivão 219, boa. 2788. Prossiga. direção desvio para 300 por aproximadamente 10 milhas a princípio para evitar formações. Autorizado. Grato. O vento no 50 graus, 08 nós, XJ meteu na 0 na 3. Chené 6141 no solo 37, olhe para a pista, me controle só na frequência 121.9. Salvador, boa tarde, 1964, cliente da informação, Rafael. 1964, boa tarde, autorizado chegada Bomed Uno, deixa para o nível 050. 050, Bomed Uno, 1964, informa que devido às informações precisa manter a proa 050 para a informação. Sim, chegou 1964, após desvios autorizados por ATAP. Após desvios, vai voar a ETAP 964, nessa proa mais ou menos 50 milhas quase. frente, tá? Até os desvios autorizados direto do na Bona 964. Qual os desvios do na Bona 964? Torre Salvador, boa tarde, Azul 2790, próximo ao ponto de espera da 10 pronto. Boa tarde, Azul 2790, autorizado a alinhar e manter, pista 90. Alinhe e mantém 90, 2790. Decoladas 4-2, chame o controle Salvador em 19.8, bom voo. 19.8, boa tarde, 5073. Ponte Azul 2788. Controle Salvador, Azul 5073, passou no 1300 na Coral no Bravo. Azul 5073, boa tarde, contato radar, suba para o nível de voo no 80, pós 2 no país autorizado direto Coral. Fabio 180, após 2 mil pés, autorizado Coral, Azul 5073. Autorizado a decolar pista no 0, vento no 5, 0 graus, 07 mais. Sente, livre de decolagem iniciando 2790. Decoladas 4-4, chame o controle 1-1-9-8. 1-1-9-8, boa. Ponte Azul 5073, após divisa, autorizado direto ponte. Corrigindo direto coral. Autorizado, qual a posição? Confirma. Confirme. Confirma a posição autorizada para desvio? Após divisa, autorizado direto coral, Azul 5073. Direto coral, 5073. Controle Salvador, Papatango, Vitor em Juliette. Papatango, Vitor em Juliette, mantém-se condições visuais, ajuste na 013, via corredores, reporte na Seasa, visual com campo. Na Charlie do Alcon Campo, forma Charlie, com 1000 pés, deve estar forma Santa. Sim, de frente de lente. Controle Salvador, o Azul 2790. Azul 2790, boa tarde, contato radar, suba sem restrição o nível de voo no 60, autorizado direto Momo. Direto Momo, ascensão para o 160 sem restrições, Azul 2760. Azul 5073, confirme quantos miligramas que está prova? É, vai voar coral agora, o 5073. Gente. Voo 964, desce para 2000 pés, leve chama 013, autorizado para o Nag LS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, 013, reportado estabilizado, 964. Azul 2788, Semi Centro Recife, 126 decimal 85, alterne 125 decimal 45. Gente, vai chamar o Centro Recife 126 85, alterne 125 427 88. Autoriza a voz direto de asa, Vitorino de Juliette. Autorizado de asa, Vitorino de Juliette. Juliette de asa. Controle o Azul 2790. Azul 2790, prossiga. Desvio à esquerda de 10 graus para evitar um passar lateral de Momo, daí é possível? Livre desvio, Azul 2790. Se desejar, para autorizar direto o WhatsApp. Aqui, Duque, mais 5 milhas, daí a gente já pode voar direto o WhatsApp. Tente. Controle Azul 5063. prossiga. Solicita descida nível 140. Sente autorizado, 140, azul 5073. 140, 073. Azul 5073, controle. Prossiga. Tome controle Neus em 120 decimal 1, faça uma autocoordenação com o mesmo, porque a gente não está conseguindo contato com o controle Neus e até isso retorna a sequência do controle Salvador. Sim, vou chamar Neus e retorna o controle Salvador 073. Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette. Prossiga, Papatango, Vitorinha Juliette. Já foi TCI, cara? Autoriza voar com a proa direta pra Rimar, pro Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, mantém industriais e reporte visual com campo. Vitorinha Juliette. São 3805. Boa tarde, autorizado alinhar e decolar, pista 1-0. Vento no 3-0 graus, 1-1 no norte. Alinha e decola, da 1-0, 3-8-0-5. Azul 2779, na escuta do controle? Azul 2790, informa agora, já voando proa de Batap, passa 1-0-7. Gente, azul 2790. Transformador, 1073. Prossiga. Aqui conseguiu contato com o controle dela. Gente, azul 5073. Grato pela colaboração. É, mantenha a sequência e o contato com o controle dela. Azul 5073, serviço radar encerrado a 49 milhas sudeste de Salvador. Chame o controle Léo, 120 decimal 1. 101. Boa tarde. Visual com campo, Vitorinha Juliette. Papatango, Vitorinha Juliette, chame Torre 118 decimal 95. Torre 1895, Juliette. Papatango, Vitorinha Juliette. Papatango, Vitorinha Juliette, reporte visual com campo. Visual com campo, senhora, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, prossiga final no 7, reporte na vertical do L-ponto da RMA. Previsto 360, informe tráfego na final 10. Gente, Vitorinha Juliette, aponta a senha de na Anima. São 3805, da colada 54, chame controle 119, decimal 8, bombom. 19, 8, 2779, boa tarde, contato radar 46 milhas nordeste de Salvador. Posição pelo da presente, reporte para a descida, azul 2799. Posição pelo da presente, reportada para a descida 2779, azul. Boa tarde, controle Altan 3805, decolado, cruza 7 anos. Tá, 38805, contato radar, suba para o nível de voo 340, autorizado direto Leda. Leda, dá presente, 340. Voa 964, completa sinal, chame torre, 118, decimal 95. 895, a torre agora, voa 964. Oi, Salvador, boa tarde, voa 964, uma milha e meia para Sempra. Voa 964, continue a aproximação, já visual com campo? Negativo. Voa 964, reporte visual com campo. O vento nos 50 graus, 109. Reportará visual, voa 964. Vitorin Dias Juliette, inicie 360 com curvas pela esquerda. Informo Boeing 737, final de 5 milhas, 10. 7 Juliette, 130. Salvador, boa tarde, a passaria 2262, próximo ponto de espera da 10 está pronto. Passaria do 2262, mantenha ponto de espera. Vai manter o 2262, boa tarde. Bonde, o ideal seria apelo, devido a formações sobre bonde. Gente, Gol 85 após desvio de voo e pelo, em redução para 2409, número 2 na aproximação. 240, está no ideal de descida, Gol 85. Gol 85, desce para o nível 170. Gol 170, 185. Azul 2779 no ideal de descida. Azul 2779, desce para 4000 pés, ajuste a 013. Se possível, manter a máxima velocidade que puder, número 1 na aproximação. Ciente para 4000 pés, máxima velocidade 2779 azul na proa de pelo. O 964 pouso autorizado, pistão no 0, vento no 60 graus, no 1 nós. Primeiro pouso, 1-0, vamos lá, Mestre. Salvador Approach, good afternoon, Azul 4003, next flight of cheer, please get out to 7251. Azul 4003, clear for my arrival, send flight level 050, reduce high speed to 250 knots. Bowman 1 arrival, reduce to 250 knots, clear to send flight level 050, 4003. Capitão Kilo Romeo Alfa, prossiga. Kilo Romeo Alfa, vou falar de voo para Salvador, mantendo no meu pé via corredores. Gente, Kilo Romeo Alfa mantém as condições visuais, a gente chama 013. Acione o código 01. Corrigindo 0145, o Kilo Romeo Alfa. Procurar as condições visuais via corredores, o código é o 0141, o Kilo Romeo Alfa. Do 2262, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinho mantém, 10, 2262. Vitorin de Juliette, pouso autorizado, pista no 7, vento no 5, 0 graus, 099. Pouso autorizado no 7, Juliette. Bom, 964, sendo solo 121, decimal 9, solo 58. 219, vou solo, bora. You are now turning at 075 for 209 miles to avoid weather. Roger, Azul 4003, after the deviation, fly top position. After the deviation, air clear to fly top position 4003. boa tarde, voo 208, centro da ordem. Voo 208, boa tarde, acendo identificação, controle está ciente do desvio. Desça para o nível de voo 060, redução de velocidade 250 nós, número 4 na aproximação. Antena proa 060, já está com 250 nós, 209. Paredo 2262, decolado 00, chama controle 119.8, bom voo. 19.8, obrigado, bom trabalho. No 885, voando na proa de pelo, e vai atingindo o nível 170. Voo 1850, desça para o nível 050. 050, boa noite. Pode 1805, estamos no centro Recife, 125.1, alterne 123.8. 1251, 1238, 3805. 2790, estamos no centro Recife, 128.8, alterne 135.3. 288353, azul. 2790, boa. Azul 2779, desça para 3000 pés, ajuste 013. Para 3000 pés, 013, ajuste 2779, azul. Equador, boa, passaria 2262, decolou na sua escuta. Passaria 2262, boa tarde, contato radar, suba para o nível 180, na serra da Arbor 1. Arbor 1, 180, está livre das restrições, eu passaria 2262. Passaria 2262, mantenha 3000 pés, devido a vários tráfegos na chegada fazendo desvios. A manter 3000, aguardando 2262. Então, em desviado, ciente, frequência livre. Azul 4003, flying to dock position. Beleza, azul 4003. Salvador, eu passaria 2262, solicita a proa 240 para evitar formações. Sente autorizado os vídeos, passaria 2262. Autorizado, 2262. Passaria 2262, tem condições de voar na proa 230? Afirmativo, 230, passaria 2262. Gente, nesta proa está autorizada nível de voo 180, passaria do 2262. Nessa proa está livre das restrições, subindo 180, 2262. Azul 2779, tráfego 12 horas, 13 milhas, rumo nordeste, mantendo 1.500 pés, um bravo 92 papá. Ciente do tráfego 2779, azul. Azul 6003, reduce high speed 210 knots, descend to 4000 feet, connect 1013. Reduce speed 210 knots, connect 1013, descend now to 4000, azul 4003. Golden 018, complete redução de velocidade 2309. 2309, 2018. 0 degrees, 1-1. Clear to line up at takeoff, runway 10, go 13 on the south. Altera magnética sob controle, não há necessidade de contagiamento, informa operação instrumento, metro de 1000 pés, visibilidade 7000 metros, sem chuva. Pelo Romeo, acho que autorizado visual especial. Autorizado chuva para o Romeo agora. Confirme. Autorizado chuva para o Romeo, pai. Autorizado no meu país, eu posso visual com campo, pelo Romeo, acho que. Azul 2779, autorizado Duna da presente, você para 2000 pés, autorizado sinal ILS X-Ray, reporte estabilizado. Gente, Duna da presente, reportada estabilizado no X-Ray, 2779 azul. Controle Gol no 885, desvio à direita para 255 por 15 mil. Teste Gol no 885. Azul 4003, now heading 070 to avoid weather again. Plaza Azul 4003, descend to 3000 feet, can reach 1013, reduce speed to 200 knots. Clear to 3000, reducing to 200 knots, Azul 4003. Wow. Azul 4003, after deviation, fly to a position. After deviation, clear to fly Duna Azul 4003. O Gol 2098, mantendo a proa, pode voar para o editor. Gol 2098, tem condições de voar na proa 065? Afirmo. Pronto, voar na proa 065, número 4 na aproximação. 065, voar, 2098. Tem condições de retornar na rota, o passarinho do 2262. Passarinho 2262, autorizado direto do Faro da Conquista. Direto da Conquista, muito obrigado, 2262. Agora departure control, graph number 1397, airborne. Number 1, departure passing 2500. Go 1397, raise the contact, launch at level 360, fly, leave the position. So flying direct to lead intersection, climb up to level 360, going 397. Azul 4003, descend to 2000 feet, clear the left side of the stairs. Clear to 2000, clear ILS X-ray, call your stop and choose 4003. Go 985, confirm por quantas milhas irá manter esta proa? Voando agora na proa de pelo, go 985. Azul 2779, estabilizado no ILS. Azul 2779, completo final, chame torre, 118, decimal 95. 11895, grato, bom dia. Obrigado, 1885, veteração para sequenciamento, mantenha a proa 235, desça para 4000 pés, ajuste na 013. Tem a proa 235, desce 4013, boa noite. Capacão do Chile Romeoático, chame torre, 118, decimal 95. Mas reporte visual com campo. Batalha visual com campo, 2779. Abatão Sul Romeo Oscar, chame torre, 118, decimal 95. 1895, pelo Romeo Oscar. Oi, Salvador, pelo Romeo Oscar. Quilo Romeo Oscar, mantenha a posição na CEASA, iniciando 360 e chame o controle 119, decimal 8. Ok, fará uma 360 pela esquerda sobre a CEASA e chamará 1998. Prestei o guardião 01. Você passa para o da barra, o guardião 01. Pelo Romeo Oscar, 36 horas sobre a rotatória, orientado pelo controle, permanecerá na estrutura, pela torre. Enter Kilo Romeo. Sou 1885, complexo de redução de velocidade 1809. 1809, boa tarde, eu tô 3147-190 com a Quebec. Autorizado chegada Bomed 1, desça inicialmente nível de voo 190. Enchete 190 informa que mais 30 milhas, fez uma proa 030 à esquerda, por 40, 50 milhas. Teste autorizado de desvio, está 3154. 3154 atendiu 190. Voo 2018, da presente voo Iduna, desça para 4000 pés, ajuste 1013. Iduna 4000-103, voo 208. Gol 1885, para o localizador esquerda 130, desça para 2000 pés, autorizado chamar ele a 76, reporte estabilizado. Esquerda 130, desce a 2000 pés, autorizado ele a 76, reporte estabilizado no 885. Azul Faz 003, complete final, contact power, frequency 118.95. Do not approach, cell tower now 118.95, GDA Azul 4003. Tá 3154, desça para o nível 080. 080, tá 3154, mantendo a proa 035. Sim. Continue approach, expect 1000 feet of ceiling and the runway is dry, ok? Roger, runway to right, expect failing 1000. Clear to left, could you confirm Azul 4003? Azul 4003, container approach, standby landing clearance and report runway in sight. Standby and call you with runway in sight, Azul 4003. Azul 2779, no solo 113, táxi à direita e chama o solo 121, decimal 9. Segura à direita, 219, Gabi, bom dia. Posicionador, Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, Torre de Salvador. Kilo Romeo Oscar, está na rotatória, no 30-0, a gente aceitará a data final da 17. Kilo Romeo Oscar, confirme, chame a frequência do controle Salvador em 1198. O aeródromo está operando instrumento e negativo pouso na 17. Só o céu sendo vetorado para final 10. Chame o controle em 119.8. O controle autorizou o visual especial para o Kilo Romeo Oscar. Visibilidade de 7 km, o top de 1.000. Recife 251-238, Santa Mara, final 7. Igualmente. Meu Oscar, chame o controle Salvador em 119.8. 1998, pelo nome de Oscar. Runway Insight, Azul 4003. Azul 4003, clear to land 1910, and 150 degrees, 11 knots. Clear to land runway 10, Azul 4003. Salvador. 1185, completo sinal, chame torre, 118, decimal 95. 118, 95 para torre, 1185. Salvador, ele está passando o Kilo Romeo Oscar. Romeo. Salvador, está passando o Kilo Romeo Oscar. Apresentar o controle. Está passando o Kilo Romeo Oscar, chamando o controle. Kilo Romeo Oscar, a torre está negando aí o pouso. Mantenha, espere e aguarde o Kilo Romeo Oscar. Espera, aguardando o Kilo Romeo. Salvador, boa tarde, aqui na 6326, frente da Romeo. Chamamé 326, boa tarde. Contato radar 73000, leste do oeste de Salvador. Está livre de desvios após o voo Bomédio. Chamamé 326. Quanto Bomédio, ano de audiência, né? Chamamé 326, desça para o nível 090. 090, pode prosseguir na descida, 208. Voo 208, autorizado 2000 pés, repartir estabilizado. Vou chorar. Confere o Kilo Romeo Oscar. Kilo Romeo Oscar, prossiga. Por duas vezes chamamos a torre e foi negado o pouso e estamos completamente visuados no campo. Confirme. Por duas vezes a torre negou o pouso do Kilo Romeo Oscar e nós estamos completamente visual com o campo. Boa tarde, Papa Romeu, Papa, Papa Golf, com a informação, Papa. Papa Romeu, Papa, Papa Golf, autorizado chegada Bonf, desça para 4000 pés, ajuste chama 013. Bonf, 4000, Papa, Papa Golf. Estabilizou 2018. Gol 2018, completa final, chame torre, 118, decimal 95. 295. Quanto é o alívio, Romeu Oscar? Quilo Romeu Oscar, aqui, sequencie o seu traque para a pista 1-0. É, curva à direita na proa 275. Acho que você não tem condições visuais do setor. E autorizado por vocês aí, a manter o visual especial, isso é visual. O Kilo Romeu Oscar, o controle paciente da situação, porém a torre não quer aceitar o tráfego para 1-7, ele quer que vetore o senhor para a pista 1-0. Ok, para a preparação, Kilo Romeu Oscar. Pro 3154, enquanto nós vamos pro de estado. Então, 3154, autorizado, Duna da presente, desça para 4000 pés, hoje chama 013. Duna 4000 com 1-0-3, só 3154. Controle, o Papa, Papa Golf, solicita desvio à direita, proa 240-30mm. Tente autorizar desvio, Papa, Papa Golf, redução de velocidade para 250. 250, Papa Golf. Até um Kilo Romeu Oscar, controle. Da sua escuta. Informa agora o teto de 800 pés, visibilidade de 6 mil metros, é habilitado a instrumento? Na afirmativa. Tente, modifica da presente, Kilo Romeu Oscar. Confirme. Modifica da presente o plano, o Kilo Romeu Oscar. Na afirmativa. Gente, que o Romeu Oscar suba para 2 mil pés, o ajuste chama 013, aguarde a evaporação para a final e olhar o taxi. Para procedimento da 1-0-3. Bom, 3154, redução de velocidade para 2009. Reduzindo, 2009, então 3154. Passarudo 2262, chame centro Recife, 128 decimal 8, alterne 126 decimal 0. Chamar Recife 1288, 1260, obrigado, boa tarde, Felipe. Boa tarde. Tabatão Kilo Romeu Oscar, curva esquerda, proa 250, suba para 2000 pés. Esquerda 250, para 2000 pés, no Kilo Romeu Oscar. Zero no 8, visual? Afirmo. O 2018, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 089. autorizado pouso na 10, 20 no 8. Papai Silvio Romeo Oscar, plano modificado 1720, aguarde o último vetor para o localizador. Sim, Delta. Zona 54, completo redução de velocidade 1809, desça para 3000 pés, ajustando 0 no 3. 1809, reduz, desce 3000 com 1013, da 3154. Pelo Romeo Oscar, curva esquerda, proa 210. Esquerda 210. Papa Golf solicita proa 270 por 20 milhas para evitar aprovações. Sente o Papa Golf, após os vinhos, vou direto pelo. Após o apelo, Papa Golf. 2018, no solo 21, táxi à direita, chama solo 121, décimo 9. Direita 219, Salame 326, desça para 4000 pés, ajuste chama 0 no 3. 4.000 Silo Romeo Oscar para o localizador, esquerda 150, autorizado LS X-Ray, reporte estabilizado. Esquerda 150, autorizado localizador, Silo Romeo Oscar. Então, 3154, desça para 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2000 pés, autorizado ILS X-Ray, da 3154. Pelo Romeo Oscar, chame torre 118 decimal 95. Center 295. Salvador, Papatango, Kilo Romeo Oscar. Papatango, Kilo Romeo Oscar, reporte visual com campo. Patarás. Papá Romeu, Papá Golf, redução de velocidade para 200 mais. 200, Papá Golf. 326, considera a restrição em TAP.